Introdução Workshop número 502. Liberação da tecnologia na reunião de Londres. Intelecto do universo. Plasmas dentro de plasmas. Alma do homem e alma da fisicalidade. Corpo com estrutura dupla. Um dos principais focos do workshop de hoje foi a importância da reunião de embaixadores de Londres em 11 de novembro, com muitas referências ao fato de que agora é o momento de mostrar a tecnologia. Já ouvimos isso muitas vezes antes, mas hoje é diferente. Em primeiro lugar, termos a colaboração com o governo chinês é um novo desenvolvimento nos últimos meses, e até o momento, os testes que eles fizeram com a produção de materiais através dos campos magnéticos do universo é um grande marco na tecnologia espacial. Mas será que eles estão prontos para anunciar isso em público? Essa é outra questão. Como ouvimos na semana passada, caberá a eles decidir quando anunciar isso em público. Mas o Sr. Cash não está esperando que eles ajam. Desta vez, ele está convidando a imprensa para participar da reunião juntamente com as agências espaciais e outros profissionais. Ele prometeu mostrar tecnologias que vão além da imaginação do homem e que nem mesmo os buscadores de conhecimento que trabalham com ele entendem completamente. Felizmente, eles entendem o suficiente para que não seja um show de mágica, mas sim uma ajuda para aumentar a transferência de conhecimento. Ele vem retendo as tecnologias à espera de uma oportunidade como a de Londres para liberá-las, porque tudo precisa ser feito no momento e no local certos para que a mudança seja realizada. Outro motivo é que nos últimos 10 anos de ensino, os buscadores de conhecimento chegaram ao ponto de compreender os fundamentos da ciência do plasma. Isso é muito verdade se pensarmos em nossa própria experiência e no que entendíamos há apenas 3 anos, e compararmos com hoje. É difícil até mesmo lembrar o que costumávamos entender, porque é um fluxo constante de conhecimento. O próximo tópico é mais interessante e mais surpreendente do que o anterior. Ele disse que agora terminamos o estágio inicial dos ensinamentos e estamos prontos para passar para a transmutação espacial. Outra coisa muito bonita que ele disse é que não estamos aqui para mudar o mundo, mas para aumentar nossa própria compreensão, para que possamos ir mais longe em nosso trabalho. Isso, de fato, mudará o mundo, pois estamos todos conectados e quando um de nós entende algo, os demais têm acesso a isso. Na última conferência, ele disse que percebeu que os antigos buscadores de conhecimento, aqueles que foram leais e esperaram pacientemente que a tecnologia fosse lançada, ainda estão aqui, e é a hora então de cumprir essa promessa. O encontro de Londres será o maior show em tecnologia espacial do planeta, e esperemos que possamos estar abertos o suficiente para receber todo o amor do Criador. Esse amor que será derramado sobre todos nós e nos levará a uma nova dimensão. A forma como o conhecimento é transferido e compartilhado no universo é muito interessante e é completamente oposta à ideia de patentear o conhecimento para obter lucro. Parece que todo o conhecimento e as experiências que adquirimos são devolvidos ao Criador, ou, poderemos dizer, para a totalidade do universo, que somos parte do intelecto do universo. Portanto, o compartilhamento incondicional não é uma escolha. Mas como acessamos isso? Essa é a questão a ser aprendida. Quando vamos a um planeta, nossa alma se conecta com as almas das pessoas desse planeta e obtemos todas as informações, o idioma, a cultura e a compreensão da emoção das próprias pessoas. Se a alma do planeta nos aceita, então recebemos automaticamente tudo o que precisamos para viver lá. Não precisamos ir à escola para aprender isso. Ao mesmo tempo, eles têm acesso a todo o nosso conhecimento e experiências também. É uma bela troca. Mas será que eles têm voz ativa para nos aceitar ou não no planeta? Tenho certeza de que há muito mais coisas para entender sobre esse processo. Então isso significa que temos acesso a todo o conhecimento que o Sr. Cash tem através da alma do Criador. E isso se dá pelo simples fato dele vir aqui nos visitar. Os indianos entendem isso de alguma forma, porque eles desejam muito que um sábio, ou um guru, ou um santo, venha visitar a casa deles. Eles falam sobre isso apenas como receber uma bênção desse sábio. Mas agora, através da ciência do plasma, podemos entender isso como receber o conhecimento e a iluminação dele também. Mas, novamente, não é tão simples assim. A questão é como acessamos o conhecimento. Podemos ter o carro, mas será que temos a chave para dirigi-lo? Ou isso vem com mais aprendizado? Sobre esse mesmo assunto, eu estava ouvindo uma experiência de quase-morte e o homem dessa experiência disse que foi para uma dimensão em que todos eram luz, e ele disse que sabia tudo, mas não de uma forma arrogante, e que quando alguém aprendia alguma coisa, todos automaticamente tinham acesso a isso. Isso acabará com muita escravidão neste planeta causada pela falta de conhecimento. Hoje, há ensinamentos mais profundos sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade espalhados pelo ensinamento, mas eles estão ocultos nas palavras. Temos que reunir as palavras e analisar a que elas se referem para então termos acesso ao seu significado e emoção. O Sr. Cash também esconde ensinamentos ao mencionar diferentes tópicos ou eventos em locais específicos, e se estivermos atentos a esse nível de ensinamento, muito pode ser transferido. É interessante porque ele realmente mencionou que os líderes iranianos entenderam que os ensinamentos não são apenas as palavras. E os iranianos formaram uma equipe especial para trabalhar na compreensão da essência dos ensinamentos, não das palavras. Talvez seja por isso que eles são mais avançados do que os outros, porque eles buscam a alma dos ensinamentos, enquanto que os outros estão presos à fisicalidade. Em primeiro lugar, a alma do homem interage com a alma da fisicalidade para manifestar a fisicalidade. Esse é o bloco de construção básico da vida como a conhecemos. Mas estamos presos na extremidade da fisicalidade, porque não conseguimos ver a emoção. Se olharmos para nossas caixas de gás, os materiais nano criam a alma que interage com os campos, ou poderíamos dizer a alma da fisicalidade, e se manifesta como os gás físicos que podemos ver. Mas eles não têm forma própria, ele recebe sua forma do container. É a emoção que dá forma e individualidade a uma entidade. É aqui que estamos em nossa educação, no ponto de descobrir nossas próprias emoções e como controlá-las, e é claro, precisamos entender muito mais sobre nossas almas, para então nos tornarmos criadores conscientes. Sr. Cash deixou claro hoje que a alma do homem e a alma da fisicalidade não são nada além de pacotes de energia. São dois pacotes de energia diferentes, ou plasmas, dentro de nós. É um plasma dentro de um outro plasma, como as bonecas russas, um dentro do outro. Um cria o ambiente para que o outro exista. Se não tivéssemos os campos magnéticos e gravitacionais da Terra ao nosso redor, não poderíamos manifestar a fisicalidade. Permaneceríamos apenas como energia. Essas são as coisas que temos que começar a ponderar, porque temos a alma do Criador para nos ajudar a entender a criação. Não se trata apenas de um campo de energia aleatório. Há regras para o seu funcionamento que temos que aprender. Na vida, a alma da fisicalidade envolveu a alma do homem, mas na morte, isso se inverte. A alma do homem envolve a alma da fisicalidade e viaja para um novo destino, onde os papéis se invertem novamente e a alma do homem vai para dentro. E juntas, elas manifestam uma nova fisicalidade, de acordo com o ambiente. Esse é um processo bastante simples de entender. Mas como é possível fazer isso? Segundo ele, há uma interconexão entre os pacotes de energia que permite que um seja incorporado ao outro. E com a alma do homem e a alma da fisicalidade, elas podem trocar de posição, como acabamos de discutir aqui. Em outro lugar, ele disse que ambas têm um nível de energia denominador comum que as interconecta. Dessa forma, elas podem alternar facilmente entre si. Isso faz sentido, pois elas foram criadas a partir da mesma emoção dos campos que eram seus pais. Uma outra dica foi que é assim que podemos nos conectar com o Criador e nos comunicar com todos os seres em todo o universo. Se você se lembra, meses atrás tivemos um ensino de quatro partes sobre gravidade, inércia e como o planeta foi formado. Ainda estamos usando esse conhecimento básico de blocos de construção para entender como somos criados como almas e corpos. Ele disse que os dois pacotes de energia da alma do homem e da alma da fisicalidade são exatamente como os campos magnéticos e gravitacionais que interagem para criar a massa, o peso e a fisicalidade do planeta. Então aqui estamos novamente. Será que isso significa que dentro de nossa pele há um campo gravitacional puxando, ou melhor, segurando tudo e os órgãos em seu devido lugar? Os cirurgiões sabem disso muito bem, porque quando eles abrem o corpo, os órgãos caem, e quando terminam a cirurgia, eles simplesmente colocam tudo de volta no lugar e costuram. E para eles, milagrosamente, os órgãos voltam ao seu lugar certo. Sabemos agora que isso se deve ao posicionamento do campo magrave entre os plasmas, e os órgãos são plasmas, que juntos formam a alma da fisicalidade. São plasmas dentro de plasmas, e ao mesmo tempo interconectados uns aos outros. Mas a questão é, o que seria considerado o centro do corpo? A alma do homem no centro do cérebro ou a alma da fisicalidade na área do coração? O outro problema que temos para entender isso é porque nosso corpo não tem a forma de uma esfera, como tem o Sol. Apenas mais algumas informações sobre esse tópico. A alma do homem é uma alma de ordem muito mais elevada do que as bilhões de células comuns que compõem o corpo. É mais poderosa do que todas elas juntas. Penso que isso se deve ao fato de ela ter uma linha direta com o Criador. Mas há outra coisa. Todas as células que compõem a alma da fisicalidade são as mesmas células que compõem a alma do homem. A alma do homem deve ser uma essência mais profunda nas células, pois sabemos que a alma da fisicalidade é bastante ignorante em relação a muitas coisas e é a causa de muitos problemas para nós. Temos aqui como que duas pessoas diferentes criadas a partir das mesmas células, mas que estão em níveis diferentes de consciência. É aqui que o conhecimento está se tornando cada vez mais interessante. De volta à experiência de quase-morte, o homem estava se afogando, e do ponto de vista do plasma, havia duas vozes distintas. Uma era a alma da fisicalidade e a outra era a alma do homem, que ele chamou de luz ou Deus. Ele se identificou com a alma da fisicalidade e estava com medo. A alma do homem pediu que ele relaxasse e soltasse. A parte interessante é que a alma da fisicalidade o fez prometer que voltaria à superfície e respiraria novamente. E a alma do homem lhe prometeu que ele ficaria bem. A questão é que temos pelo menos duas almas dentro de nós, mas não estamos cientes de que elas estão conosco o tempo todo. Mesmo as pessoas religiosas e espirituais não sabem que temos essas duas almas dentro de nós. Se aceitarmos esse conhecimento, ele explicará muitas coisas que acontecem conosco e trará muita clareza e paz. O que notei foi que esse senhor dessa experiência de quase-morte, ele não estava interessado em adquirir mais conhecimento, mas apenas em sair da vida dolorosa na fisicalidade e permanecer na bênção do ser. Ele nunca quis sequer imaginar que ele tenha a capacidade de transitar entre as duas dimensões à vontade. Então, não precisamos ter medo de ficar presos na dimensão física. E então, a alegria da existência é ser esse campo magnético em movimento. Um buscador de conhecimento estava perguntando se ver o sacro e o cérebro como dois reatores interagindo era correto. Ele respondeu ao Sr. Cash aqui dizendo que podemos encontrar muitos paralelos entre órgãos e reatores de plasma, porque a vida sempre tem dois plasmas interagindo um com o outro. Nosso corpo, especialmente os músculos, são baseados no cobre. Anos atrás, um buscador de conhecimento trouxe fotos de diferentes elementos e como eles aparecem em sua estrutura cristalina em um microscópio. Lembro-me de como fiquei surpreso ao ver o cobre mostrando uma estrutura dupla quando ele é cristalizado. Foi como revelar um segredo para a criação. Sempre pensamos que cada par de órgãos era exatamente igual, mas após uma análise cuidadosa, eles são diferentes. E agora sabemos por quê. É porque o plasma mais forte sempre alimenta o mais fraco. Portanto, assim como o desenho que usamos na nossa intenção diária no Brasil, o lado mais forte está tentando alimentar o lado mais fraco e temos assim um fluxo contínuo de campos entre os dois. É claro que, como essa é a estrutura deles, sempre haverá desequilíbrio e os dois interagirão continuamente. Sr. Cash chamou isso de pedra angular da vida neste planeta. Além disso, o cobre é um metal muito condutor, por isso ele é usado para transmitir eletricidade e, na condição de vácuo do corpo, ele cria um gancho com uma estrutura dupla. Lembre-se de que todos os órgãos formam a alma da fisicalidade e todos eles alimentam seus campos na corrente sanguínea, o que cria assim o campo magnético para conter a alma do homem. Mas eles também devem contribuir para a alma do homem, pois eles vêm da mesma fonte. Cada órgão também tem seu próprio batimento cardíaco criado a partir desse desequilíbrio de campos para formar um fluxo contínuo. Esse pulso e fluxo de energia ao redor do corpo é, em essência, o que chamamos de nosso espírito. E quando ficamos realmente quietos dentro de nós, alguns de nós podem sentir essa pulsação em nosso corpo. É como uma energia bem sutil da qual podemos nos conscientizar, se tentarmos. Caso contrário, ela permanece despercebida, em segundo plano. Cada um dos órgãos, ossos, músculos e, é claro, todo o corpo tem uma pele ao seu redor para conter os campos dentro de si e, ao mesmo tempo, contribuir com seus campos para todo o corpo. As peles são, na verdade, como campos magnéticos que têm a força para conter os outros campos dentro dos órgãos ou do corpo e para manter cada um em seu lugar apropriado. Esse lugar apropriado também é chamado de posicionamento magrave, e quando um órgão fica desequilibrado ou doente, ele afeta os outros. Todos esses plasmas compõem a alma da fisicalidade. O corpo humano é uma réplica do cosmos, mas se deixarmos de lado as almas e as emoções, não poderemos entender isso de forma correta. A fisicalidade é como confirmamos nossa existência. Dois plasmas interagem para criar um terceiro, mas agora o terceiro não é forçado a manifestar a fisicalidade e pode entrar e sair quando quiser. É importante também falarmos sobre o avanço na compreensão do funcionamento do trato digestivo. Fomos ensinados que quando comemos uma banana, o ácido do estômago a decompõe e ela atravessa assim as paredes do intestino até o sangue e alimenta as células. Se você pensar apenas em termos de fisicalidade, isso parece ser assim. Mas agora nos foi dado o conhecimento da criação. Parece que o ácido converte o alimento em uma estrutura nano e a salinidade do estômago o converte em um gancho. Originalmente eu entendia que a energia dos gânsos se transmutava para a linfa e que ela percorria o corpo, o que ele chamava o Sr. Cash de destino de táxi, com base nas instruções do cérebro, juntamente com a corrente do sistema nervoso e os campos magnéticos do sangue, fazendo assim com que a linfa manifestasse a célula necessária no ponto de destino. Da mesma forma que as nossas caixas de gãs funcionam. O novo entendimento do ensinamento de hoje é que os gãs criados a partir da salinidade do estômago criam sementes, ou melhor, campos mais fracos que atraem campos correspondentes mais fortes do cosmos e, como mais forte alimenta o mais fraco, eles tentam alimentar as sementes no estômago e essa energia é transferida para a linfa e continua esse processo. Portanto, agora não há nada que atravesse as paredes do estômago e dos intestinos. Na tentativa de alcançar as sementes no estômago, os raios cósmicos alimentam a linfa também. E isso abre um caminho para que não precisemos nos preocupar com comida ou energia pelo resto de nossa existência. Há um conhecimento de como criar as sementes em nosso corpo permanentemente. Esse presente será dado àqueles que participarem do Encontro de Londres. Na ciência do plasma, parece que sempre tem aquele porém. Sua alma tem que ser capaz de manter isso. No final, sempre depende de nós, individualmente, a realização de nossa alma e de quem somos. Isso não pode ser feito coletivamente como foi tentado durante o período humano das religiões, que agora está chegando ao fim. As religiões fracassaram miseravelmente e se tornaram um ponto de escravidão para as almas mais fracas. Se você prestou atenção ao que está lendo, uma coisa deve estar clara. As religiões, que são em sua maioria conceitos humanos, não são capazes de resistir à verdade da criação. Nossa alma agora se tornará o centro de nossa criação e as crianças de Mitra nascerão e transformarão o planeta. O momento do sonho é o momento em que somos a nossa alma, e agora, através da liberação da tecnologia, os sonhos se tornarão realidade. Alguns podem dizer que os buscadores de conhecimento que foram para a Lua e pegaram uma pedra apenas sonharam com isso, Agora a tecnologia foi desenvolvida para que eles possam colocar a pedra dos sonhos na máquina. E ela manifestará uma pedra física ali. Então dizemos que ela é real assim. A tecnologia foi ainda mais longe. A pedra que imaginamos pode ser colocada na máquina e manifestar assim uma pedra física. Portanto, os sonhos se tornaram realidade. Outros tópicos. A ciência do plasma permite uma compreensão mais profunda dos ensinamentos budistas e eles podem ser atualizados, pois no passado eles não tinham esse conhecimento. Se transmutarmos, isso significa que incorporamos a alma da fisicalidade dentro da alma do homem e manifestamos uma nova fisicalidade em uma nova dimensão. Portanto, a reencarnação por meio da fertilização de um óvulo de outro ser humano ou animal não existe. Um dos líderes do budismo declarou há pouco tempo que se a ciência provar que alguma crença do budismo está errada, então o budismo terá que mudar. As crianças e as pessoas que são vítimas das últimas modas, como querer se tornar veganas ou vegetarianas, estão prejudicando sua saúde e se abrindo para novos cânceres e doenças psicológicas. Se elas realmente quiserem se tornar veganas, terão que fazer isso gradualmente, e ainda assim há um risco. A última ceia é uma tradição da Fundação Keshe quando se recebe ensinamentos diretamente do Sr. Keshe. Em Münster, ela simbolizou o fim deste ciclo e o novo ciclo de vida na alma. É muito possível que Biden tenha falecido no dia 4 de julho, mas está sendo mantido em segredo até que os preparativos possam ser feitos. Kamala Harris está à frente da Casa Branca, e quando ela chegar ao poder, haverá uma grande chance de paz com a China. Obrigado por ouvir. Índice Rápido, Workshop número 502. Hoje estamos em Amsterdã e faremos uma reunião privada para os buscadores de conhecimento, pois essa é a casa onde a Fundação Keshe começou. Será um prazer encontrá-los novamente depois de um intervalo de 14 anos. Costumávamos dar palestras na Holanda regularmente e foi onde o principal apoio da Fundação Keshe foi construído. Nós deslocávamos entre a Holanda e a Bélgica e nos tornamos uma doença mundial, entre aspas. Atualizamos a reunião de embaixadores de Londres em 11 de novembro para uma apresentação magnífica da tecnologia espacial além da imaginação do homem. Serão apresentados sistemas operacionais e mostradas tecnologias que as tecnologias espaciais atuais não podem sequer sonhar que existam. Estamos limitando o número de buscadores de conhecimento que podem comparecer nos dias 10, 11 e 12 e abrindo o evento para astronautas, agências espaciais, organizações científicas e para a imprensa. Mostraremos tecnologias que o homem não poderia sequer imaginar que estão atualmente em suas mãos. Depois, vamos desenvolver isso e seguir em frente. Aumentaremos para 500 o número de pessoas que poderão participar da reunião. Os buscadores de conhecimento que já tiverem reserva manterão suas posições e o restante dos assentos será alocado para grandes corporações e embaixadores convidados. Esperamos ver coisas que nem sequer foram discutidas nos ensinamentos. Mantivemos muito conhecimento em segundo plano, porque achamos que o homem não estava preparado para isso. Mas agora, com a colaboração do governo chinês no desenvolvimento da tecnologia, liberaremos esse conhecimento para ser visto no Ocidente isso. Essas são coisas que nem mesmo os nossos próprios buscadores de conhecimento que trabalham conosco sabem que existem na Fundação Keshe. Então, passaremos para a próxima etapa. Aqueles que forem participar da Conferência de Londres 5 dias antes do Encontro de Londres, completem sua inscrição, pois nosso objetivo é dar o próximo passo no desenvolvimento da tecnologia. A conferência de 5 dias em Londres será repleta de ensinamentos incríveis. Aqueles que estiverem em Münster entenderão o que isso significa e as mudanças que estão sendo trazidas para nós. Não é que vamos mudar o mundo, mas sim aumentar a compreensão de nós mesmos para o nosso próprio trabalho. Faremos com que vocês entendam a limitação da transmutação e do transporte e o que é possível fazer com isso. Nas próximas semanas e meses, serão liberadas grandes quantidades de novas tecnologias. Terminamos mais ou menos de ensinar o alfabeto da transformação de energia e agora começaremos com a transmutação espacial até os raios cósmicos, para que você entenda como transportar e transmutar e viver em ambas as dimensões. Você precisa entender a totalidade do conhecimento e ser capaz de viver em ambos os lados da cerca. Mas isso depende do que você quer fazer e de qual lado da cerca você quer sentar e observar. Um lado da cerca é a alma do homem, como um pacote de energia, e o outro lado da cerca é a alma da fisicalidade, que é outro pacote de energia. Como interagimos com elas? Como decidimos qual delas mostramos e de qual delas operamos? E o que ambas fazem? Os ensinamentos da Fundação Cash florescerão a longo prazo de uma maneira diferente. Nos próximos dias, a Fundação Cash abrirá um novo canal e uma nova maneira de apresentar a tecnologia e como trabalharemos com o bem-estar do homem. Muitas condições de saúde que até agora não eram e não podiam ser compreendidas agora podem ser trabalhadas. A ajuda com doenças que os médicos e o mundo científico não conseguem imaginar que possam ser alteradas agora pode ser processada em minutos e dias. Essas doenças podem ser facilmente processadas com a nova tecnologia por meio da interação dos campos e novos sistemas serão entregues. Na verdade, eles já estão sendo usados. Com esses sistemas, é possível erradicar o Parkinson, a ELA e outras doenças. Eles podem lidar com doenças do sistema neural do homem que não consegue lidar com a fisicalidade do homem. Eles fazem isso conectando a alma do homem com a alma da fisicalidade à dimensão física. Mostramos isso em relação ao coma, em que levamos semanas e meses para trazer de volta uma condição de coma, como vimos com Naomi e outros casos. A tecnologia agora se desenvolveu de forma tão rápida que isso pode ser feito em minutos. Esperamos abrir esse lado do conhecimento com a permissão do governo chinês na apresentação de Macau para a estrutura médica da China. Mostraremos a eficácia das novas descobertas da ciência para pessoas com Parkinson. Elas se afastarão da vida dolorosa delas em minutos, horas e dias. Essa tecnologia será fornecida em conjunto com nossos colaboradores chineses para a erradicação do câncer. Transferiremos o conhecimento para os médicos e mostraremos os sistemas, mas é para eles usarem isso. Fizemos muitos testes sobre isso nas últimas semanas e veremos o fim de muitas dessas condições médicas. Alguns de nossos resultados mostraram 100% de sucesso, por exemplo, com a paralisia na dimensão física. Essa tecnologia está florescendo e estamos pedindo para iniciar novos testes para a conversão das energias do homem em uma dimensão da alma da fisicalidade para a fisicalidade. Já vimos os resultados desses testes. Sabemos exatamente o que temos que fazer. De certa forma, até mesmo nossos obesos, que isso é uma abreviação em inglês para a Unidade de Nave Espacial de Aprimoramento do Corpo Universal, e também os sistemas que usamos em Lins e agora em nossos centros de serviço, todos eles se tornaram totalmente obsoletos. Guardei essa tecnologia para um dia no futuro, como na reunião de Londres, para mostrar ao homem o que a tecnologia pode fazer. Agora estamos prontos para mostrar que a maioria das doenças pode ser erradicada. Elas não existirão no espaço. De certa forma, é um presente para a humanidade. Quando transmutarmos entre diferentes posições e tempos e remanifestarmos a fisicalidade, as doenças não estarão lá. Então veremos o próximo passo. Sempre sonhei que chegaria o dia em que seríamos capazes de liberar essa tecnologia em seu verdadeiro sentido, e a reunião de Londres é o local para isso. Abriremos novas portas. Quando dissemos que os mortos ressuscitarão e o homem paralisado em uma cadeira de rodas andará em um instante, vocês não entenderam. Vamos levar essa tecnologia adiante de forma rápida para que ela traga mudança. Isso já começou de forma muito silenciosa. Nossos médicos testaram a exatidão de nossos sistemas e eles os compreendem. As pessoas que usaram os sistemas sentiram internamente a mudança em seus corpos. Estamos dando um passo muito maior, porque há duas opções. Ou eu posso ensiná-lo por mais 10 anos para chegar a isso, ou posso mostrá-lo e então você terá que entender isso. E porque agora que você entende a maior parte do conhecimento, então podemos mostrar isso. Como dizemos em inglês, a prova do pudim está em comê-lo. Nós trazemos o pudim e vemos se você consegue comê-lo e entendê-lo. O conhecimento da ciência e do intelecto será transferido instantaneamente. Qualquer conhecimento que o homem tenha obtido pode ser transferido instantaneamente, não importa o idioma ou a emoção. Na conferência da semana passada, enquanto estava sentado com os buscadores de conhecimento, alguns deles, os antigos e leais buscadores de conhecimento que estão com a Fundação Cash há anos, eu percebi que eles estavam esperando e esperando pela prometida conclusão da tecnologia. Agora é hora de concluí-la e a entregaremos tecnologias além da imaginação do homem. Será mostrada uma tecnologia que pode erradicar as doenças da fisicalidade do homem. Já testei isso na China nas últimas semanas. Foi incrível ver isso e pensei, os buscadores de conhecimento nem sequer entendem o que está diante deles. Eles estão muito ocupados com a fisicalidade e não entendem nada. Eles ainda estão esperando porque não entenderam a tecnologia com total compreensão. Como muitos de vocês entenderam os fundamentos da tecnologia, talvez seja a hora de mostrá-la, pois assim não será apenas um show de mágica. O maior show de tecnologia espacial da Terra será apresentado em 11 de novembro em Londres. Ele revelará o que as tecnologias espaciais de hoje têm que abandonar. Daremos um fim à guerra nuclear e à ganância que o homem tem que obter cada elemento da criação. Não estamos aqui para impressionar, mas para trazer a mudança. E os primeiros passos dessa mudança serão mostrados no dia 11 de novembro em Londres. O local é limitado e aumentaremos o preço para uma posição que nenhum buscador de conhecimento possa pagar, porque queremos trazer o mundo para ver a tecnologia. Já temos um número suficiente de buscadores de conhecimento participando junto com aqueles que fazem parte das sessões de 200 e por meio de outros canais. Agora é hora de o mundo ver e de a imprensa ficar impressionada com o que eles negaram a si mesmos e à humanidade nos últimos anos. Mostrarei tecnologias em Londres que deixarão o mundo da ciência perplexo. Mudaremos o curso e faremos o que planejei fazer durante anos. Esse show tornará obsoleta a maioria das tecnologias e dos conhecimentos atuais. Temos que realizar essa transformação e transmutação no conhecimento agora, para que tenhamos tempo suficiente para impedir o início de qualquer possibilidade de outro ciclo de guerra. Dessa forma, o homem estará ocupado demais com a nova tecnologia para fazer guerras. Na reunião de Londres, você verá algumas das coisas mais incríveis. Aqueles de vocês que estiveram em Manchester foram tocados apenas pelas primeiras penas macias do conhecimento sobre a compreensão de si mesmos e de como podem transmutar e transportar na dimensão da fisicalidade. Mostraremos tecnologias em Londres que deixarão o mundo da ciência perplexo e eles entenderão o quanto não entenderam e o que fizeram de errado. Em nossa compreensão da transmutação, atingimos a limitação da vida no estado da matéria. Agora abrimos um novo horizonte na vida da energia, na dimensão da alma, na compreensão e na interação da dimensão dos campos. Não se trata apenas de alguns amperes, volts e watts, ou de alguns bits e bobs, ou de outras coisas. Você já teve tempo suficiente para brincar com seus magraves e com a formação estelar. Eu lhe dei conhecimento suficiente para brincar com a possibilidade de cada conhecimento. E como sempre, como crianças travessas, vocês apenas brincaram e brincaram. Agora é hora de mostrar. É hora de trazer a nova dimensão de compreensão dos desafios que o homem enfrentará na transmutação física e no transporte. O ensinamento de hoje é muito simples. É para que vocês percebam o quanto vocês têm brincado e o quanto mais vocês precisam brincar para ficarem felizes por poderem fazer algo. Vocês precisam entender como criar situações e condições para usar a tecnologia. Para isso, vocês precisam entender a totalidade do trabalho das energias do corpo do homem. O homem precisa ter um campo ambiental para ter uma dimensão física. Isso significa que se não houver um campo magnético e gravitacional da Terra ao nosso redor, não teremos uma dimensão física. Se mudarmos para outra posição ou dimensão, ou se o ambiente mudar, então o homem não existirá. Mas também se mudarmos os campos magnéticos e gravitacionais do campo ambiental, poderemos então nos tornar invisíveis. Na dimensão de campo da Terra, temos uma fisicalidade. Mas quando mudamos os campos, desapareceremos. Em que tipo de novas criaturas nos manifestaríamos? Se nossa linha de vida mudar, nossa alma ainda estará dentro de nós? O Sr. Cash desenhou aqui nessa parte uma figura de formato irregular, com uma alma dentro dela. Então passamos de um corpo humano para uma forma irregular. Através da alma da fisicalidade, a alma pode assumir uma nova forma de fisicalidade ou uma nova condição de vida. Se criarmos uma nova condição e um novo ambiente, como ficaríamos? Confiaríamos em nós mesmos para poder voltar à nossa forma, cor e condições originais como a vida de um homem? Pensaríamos como um homem na nova dimensão ou pensaríamos como uma nova criatura e teríamos um novo entendimento de acordo com o ambiente em que estamos nos manifestando? Será que entendemos que temos o poder de uma bomba nuclear com capacidade de radiação maciça no centro de nosso cérebro? E que há raios cósmicos dentro da alma do homem? A alma do homem é mais energética e tem mais força do que toda a fisicalidade junta. O corpo do homem é composto de bilhões e bilhões de células, e cada célula tem a energia necessária para manter sua posição e condição de vida. O corpo é composto de bilhões e trilhões desses pacotes de energia, e essa energia está no movimento dinâmico de transferência de campos pelo sangue, e isso cria a jaula que nos prende. É um pacote de energia envolvendo o outro. Mas há uma interconexão entre esses pacotes de energia que permite que um seja incorporado dentro do outro. Olhando de fora, em uma escala maior, o corpo é feito da interação desses dois pacotes de energia da alma do homem e da alma da fisicalidade. É muito parecido com o modo como a gravidade e os campos magnéticos interagem para criar a massa e o peso ou a fisicalidade do planeta. Não há diferença se você chamar o campo magnético da alma da fisicalidade e o campo gravitacional de alma do homem. Eles também têm a capacidade na qual um pode mudar de posição com o outro. Há um denominador comum e uma interconexão através de um nível de energia interlinear que permite que eles mudem de um para o outro. Ou seja, eles podem alternar entre magnético e gravitacional e vice-versa. A maneira como eles alternam os campos decidirá sua interação com o ambiente e como você se manifestará naquele ponto e lugar. O que acontece quando trocamos os campos para a dimensão da fisicalidade? Então teremos uma condição incrível de poder criar corpos diferentes no mesmo ambiente. Isso significa que podemos mudar ligeiramente a emoção, a dimensão e a direção. Nesse processo, podemos deixar de ser um homem branco e passar a ser um homem negro, porque o ambiente da Terra não muda. É a emoção do campo do lugar em que você está vivendo que lhes permite fazer a transmutação. Se você for à China, você verá e falará chinês e entenderá a emoção do idioma chinês, porque durante a transmutação você se manteve dentro do campo gravitacional e magnético do planeta Terra. É a inércia, a posição em relação ao centro e a condição dos campos da inércia criada que lhe proporcionam esse ambiente. Quando entramos em um novo ambiente, por exemplo, se formos da Inglaterra para a China, a alma do chinês ditará parte dessa inércia. A alma da emoção da nação, da cultura e do idioma dita essa parte da inércia. É por isso que se nos manifestarmos como chineses, entenderemos tudo o que é necessário para sermos chineses. Então, quando falarmos, sua alma nos dará a emoção e o sentimento das palavras. Se decidirmos mudar o campo gravitacional da Terra e ir para a Lua, nos manifestaremos na Lua como um homem da Lua, seja qual for a vida na Lua. É a vida coletiva e a interação de nossa alma que nos ensina a nos comunicar e a existir lá. É a interação das emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade que traduz tudo para a existência naquele planeta. Não aprendemos o idioma nem criamos as características desse lugar a partir da transmutação, mas sim através de todas as interações dos campos do ambiente da alma das pessoas ou das entidades que vivem nesse ambiente. Elas transferem a energia e o conhecimento para você, assim como você transfere a sua energia e o seu conhecimento para elas. A transmutação não acontece apenas na dimensão física, mas também através da interação da alma do homem, que interage com a alma dos cidadãos desse ambiente, e isso permite que você faça parte dele, seja compreendido e viva como eles. É assim que alguns dos cidadãos do universo vivem entre nós, e eles falam e demonstram emoções como nós. Eles se apaixonam como os homens, mas eles não têm a intenção de revelar que não são deste planeta. Agora estamos nos graduando nesse conhecimento. Começamos a treinar os buscadores de conhecimento com esse entendimento em Manchester e daremos continuidade a isso em Londres e Pequim, além de outros cursos e sessões da Fundação Cash. Então os governos mundiais introduzirão a nova dimensão. Não será a exclusividade dos ricos, dos cientistas ou do homem. Até mesmo um cachorro pode ser educado para esse conhecimento. Ensinaremos a alma e não a fisicalidade. Portanto, não importa se você anda com 2, 4 ou 10 pernas. Qualquer que seja o conhecimento coletivo que o homem adquira através da transmutação e interação dos campos de diferentes ambientes e lugares que ele visitará no universo, tudo se tornará parte do conhecimento universal. E quando viajarmos para outros lugares no universo, essas pessoas obterão todo o conhecimento que coletamos de todos os lugares em que estivemos no universo. Assim como nós obteremos todo o conhecimento que elas coletaram. Portanto, à medida que crescemos em conhecimento, acrescentamos ao conhecimento do universo. Fazemos parte do intelecto do universo e nos tornamos essa posição, tempo e espaço. Quando nossa alma aterrissa em um ambiente, decidimos se queremos manifestar nossa alma da fisicalidade que foi incorporada dentro da alma. Então, nossa alma interage com a alma dos cidadãos daquele planeta e nos tornamos conhecedores de todo o conhecimento daquele ambiente. Os campos da alma da fisicalidade, por meio dessas interações da compreensão, podem ganhar nova força de campo para si mesmos ao nos manifestarmos nesse ambiente. O homem aprenderá muito rapidamente como entrar e sair de diferentes locais do universo sem saber nada sobre esses lugares, porque a sua alma lhe dará o conhecimento. Mesmo que aterrissemos em algum lugar por engano, nossa alma saberá. E podemos decidir se a alma da fisicalidade que está incorporada em nós quer se manifestar nessa dimensão. É por isso que é importante aprendermos a entender nossa emoção e temos que completar nossa compreensão do trabalho da alma do homem. Então, entenderemos que a alma do homem e a alma da fisicalidade nada mais são do que pacotes de energia. Isso é o que ensinamos desde o início dos ensinamentos sobre transmutação e transporte de pacotes de energia. Mas chamamos isso de alma ou fisicalidade, e como elas podem ser transmutadas e transportadas. É só isso. Agora temos que adquirir o conhecimento de como alternar entre as duas, independentemente do ambiente. Então o homem perderá o medo da transmutação, pois ela se tornará um processo natural e normal na compreensão da totalidade da existência no universo. Isso remete a um versículo do Alcorão, que é: completamos o conhecimento da criação. Completamos nossa compreensão do processo da criação e de como criamos a nós mesmos. Aprendemos como nos manifestamos de acordo com o tempo, o lugar, a posição e a força dos campos na compreensão da totalidade. O próximo passo é entender como nos transferimos de uma energia para outra energia. Qual é o denominador comum ou o elo entre a alma do homem e a alma da fisicalidade? Se você entender isso, teremos um elo com o Criador, porque vem por meio da mesma força, vem pelo mesmo caminho. É assim que nos comunicamos e nos conectamos com o resto do universo. Expliquei isso de uma forma muito suave em ensinamentos anteriores. Nos próximos tempos, mostraremos a vocês cada vez mais como se conectar, acrescentar e entender o processo de criação, transmutação e transporte. Depende de como você deseja viajar. Em termos de fisicalidade, é um voo de 18 horas, mas por meio do transporte e da transmutação dos campos do sistema planetário, são apenas 18 segundos. Então, se você aprender a viajar com o campo de força dos raios cósmicos de uma ordem superior, serão apenas milissegundos. Essa é toda a diferença. Tudo depende de como você quer enviar o pacote chamado de fisicalidade do homem e do método de transporte que você usa. Nós chamamos isso de diferentes forças de campos magnéticos. Você chama isso de burro, carro, jato jumbo ou foguete. Com esses, quanto mais combustível você usa, mais longe você pode viajar. Com o plasma, depende da ordem de magnitude da força dos campos da interação. Caso contrário, é a mesma alma e alma da fisicalidade, usando um método de transporte diferente. Com o burro, você precisa de uma cela para sentar. Com o jato, você se prende em um assento. Quanto mais combustível você usa, mais rápido você vai. Com o foguete, você sai da atmosfera para uma condição de ausência de peso. Com o plasma, não há ausência de peso e você usa diferentes forças de campo magnético e descobre a emoção da alma. Então, as velocidades de interação precisam de uma compreensão mais rápida da posição, do tempo e do lugar. A compreensão do plasma traz um novo conhecimento e intelecto para o homem se tornar o verdadeiro passageiro do universo. E não com o macacão dos americanos e não com as conversas imaginárias nos livros de fantasia e nos sonhos fantasiosos do homem. Quando entendemos a interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade, tornamos nosso sonho uma realidade. Temos que entender como esses dois interagem, como os posicionamos e os distanciamos um do outro e como usamos as diferentes camadas de suas forças de campo em relação um ao outro. Então decidiremos nosso método de existência, posição e a base da vida em qualquer lugar do universo. O homem decidiu enjaular a alma e dar a ela uma jaula que é flexível. Nós a chamamos de corpo do homem e escolhemos a Terra para nos manifestarmos com duas pernas e dois braços. Então, se decidirmos usar uma dimensão de ordem superior da fisicalidade, então ainda estaremos neste planeta, mas talvez invisíveis e compreendendo mais do conhecimento da criação, porque interagimos em uma força de campo de dimensão diferente. A atmosfera da Terra não muda se estivermos em um burro ou em um jato jumbo. Um jato jumbo ou um foguete não tem mais inteligência do que um burro, mas talvez o burro seja mais inteligente do que um pedaço de metal. Pelo menos ele pode tomar a decisão de para onde virar e onde se sentar. Enquanto o avião e o foguete não podem tomar nenhuma decisão, outras pessoas têm que apertar um botão para dizer a eles para onde ir. Um burro ainda carrega emoções e tem alguma compreensão da interação com seu ambiente. Ele sabe se a água é real e se deve ou não atravessá-la. Ele reconhece a grama e pode escolher qual grama comer de acordo com seu prazer. E ele pode escolher também qual água quer nadar. Com o burro, temos a criação que pode entender as emoções, mas não tem inteligência. No entanto, com o homem, ele desenvolve o intelecto por meio de sua interação emocional com seu ambiente. Neste planeta, ele tem o conhecimento de beber, comer e andar na Terra. Mas esses desenvolvimentos não têm utilidade em outras partes do universo que não têm ar e água, como por exemplo o planeta Zeus. O conhecimento do homem não tem utilidade lá, porque a vida está na dimensão dos campos do universo. Qual é a utilidade de carregar um balde de água e um saco de feno lá? Não há burro e não há condições para um burro viver nessa nova posição, tempo e espaço. Com essa falta de conhecimento, o homem se tornou um burro neste planeta, porque ele não conhece o conhecimento da criação e nega o resto. Então, ele dá títulos de nível superior aos professores e cientistas que se tornaram mais limitados e mais concentrados na ignorância da totalidade da criação. Às vezes, quando me sinto diante do mundo científico, vejo que a compreensão que eles têm da criação é menor do que a de um burro. Porque, por causa do orgulho deles, eles concordaram em permanecer ignorantes e se esqueceram da verdadeira existência da vida, de que o homem é criado a partir da energia do universo, que o homem vem disso e voltará para isso. O que importa é o quão inteligente você se torna para poder usar a posição e o tempo para avançar em seu conhecimento. De certa forma, por meio de seu conhecimento, você pode apreciar mais a beleza da criação do Criador. De uma forma ou de outra, toda a vida chega ao fim, seja ela a dimensão da fisicalidade, a alma do homem, ou a dimensão da interação dos campos do universo. A única entidade que vive do início ao fim é o Criador, e nenhuma outra criatura no universo. No entanto, sempre fazemos parte da criação e somos responsáveis por ela. Estamos aqui para trazer as mudanças necessárias e a elevação da compreensão da criação, até mesmo de nosso próprio Criador na dimensão desta criação. Nada pode existir se não houver um ambiente que confirme sua existência. Você é o Deus de sua própria fisicalidade e seu filho é o Deus da fisicalidade dele. Será que existe apenas um Deus? Será que existe apenas uma existência? O Pai não pode ser confirmado sem a existência de seu filho. Nós decidimos a emoção de como o Pai e o Filho se sentem no tempo, no lugar e nas sociedades coletivas na existência dos campos do universo e do Únicos. Quando o homem entender isso, acabará com o dilema de sua própria existência e dará fim às religiões. Logo faremos com que isso seja compreendido por aqueles que se dizem religiosos e líderes religiosos. Então eles entenderão que o tempo de enganar o homem por meio da ignorância do conhecimento da criação dele acabou. Espero ter aberto seus olhos um pouco mais hoje para outra dimensão e para entender melhor os ensinamentos do passado. E talvez você entenda melhor que você possui as capacidades que negou a si mesmo e a mais ninguém. Se você ampliar as dimensões e as forças tanto da alma do homem quanto da alma da fisicalidade, então você poderá decidir em quais interações de campo você quer se manifestar. Você pode criar as condições de Marte neste planeta e, assim, ver como você se manifestará lá em Marte. Você pode ver se gosta da sensação e da cor de sua pele. Ou você quer ir para outro planeta, porque eles rastejam como animais neste planeta. Ou talvez você queira se mover mais rápido. À medida que o homem aprender a se manifestar pelo universo, sua expectativa de vida mudará para uma vida perfeita, onde todos nós nos esforçaremos para alcançar o objetivo final de nos tornarmos parte da criação e do Criador. Quando o homem chegar a esse ponto, ele terá amadurecido para o conhecimento deste universo. Então, poderemos começar a entender o processo do conhecimento do Únicos e de todos os outros universos dentro dele, pois cada um é tão único quanto cada homem neste planeta. Então, teremos aprendido o conhecimento de compartilhar a força de campo da criação para a qual o homem está cego neste momento. Mas com o tempo, ele entenderá. O objetivo do ensinamento de hoje é abrir os seus olhos para o próximo ciclo de ensinamentos que virá. Nesses ensinamentos, você decidirá em quais forças de campo você quer viajar e então em qual força de campo você quer manifestar a alma da fisicalidade. Você também decidirá em que força de campo você quer que suas duas emoções estejam em equilíbrio entre si para que você possa assim confirmar sua existência com a melhor beleza de Mitra. Então vemos que somos o começo e o fim. E vemos a beleza do Criador e da criação. Isso foi parte da essência dos ensinamentos da semana passada em Manchester. Quando chegarmos a Londres, criaremos as condições para que alguns de vocês possam ir para essa dimensão por meio da transmutação, mas será pela sua vontade, não pela nossa. Somos apenas os criadores do ambiente. É a condição e a força de seu próprio entendimento entre a alma do homem e a alma da fisicalidade que permitirão que vocês passem pela transição. Posso levá-lo ao aeroporto, mas não posso empurrá-lo para o avião, a menos que eu o algeme como prisioneiro. E esse não é o nosso trabalho. Cada homem precisa fazer seu próprio voo da fantasia por conta própria e compreender a totalidade de sua própria criação. Nós dissemos o que tínhamos a dizer. Agora cabe ao homem entender. Não importa se isso leva minutos, dias ou séculos. Esse é o dilema do próprio homem e de mais ninguém. É uma viagem que deve ser feita por cada homem individualmente. O enfrentamento de si mesmo para passar pela transmutação não pode ser feito coletivamente. Isso precisa ser feito por cada indivíduo. Esse foi o jogo das religiões. Ao tentar levar o homem coletivamente para o céu, essas religiões acabaram assim escravizando o homem ao líder do coletivo, que que obviamente é a própria religião. Agora você entende que toda alma tem a capacidade de alcançar o ponto de compreensão da criação. Cabe ao próprio homem decidir qual escola, meio de transporte e qual campo de força de emoção ele usará para chegar lá. E nada mais. Não estamos aqui para escravizar o homem com outro sistema. Estamos aqui para liberar o homem de todos os sistemas. É sua responsabilidade entender a posição e a força da sua alma da fisicalidade e como você pode transmutar entre um e outro. Até agora você chamou sua alma de sonho. Agora esse sonho se tornou realidade. É só você que pode ignorar isso, e mais ninguém. Porque ninguém mais sonha o que você sonha. Seu sonho é só para você. Pode parecer que estamos respondendo a mesma pergunta. Mas, na verdade, as mesmas respostas têm muito significado nelas, se você se aprofundar nelas. Esse é o fim da parte 1, Descende-se Rápido, do Workshop 502. Teste seu pH antes da sessão de voo de amanhã e logo depois. Para a sessão de amanhã, obtivemos os números que queríamos. Essa é uma parte importante da aplicação da tecnologia e é muito interativa. Na primeira hora e meia, veremos os resultados e, em seguida, você poderá testar novamente o seu pH. Mais tarde, contaremos o que isso significa e como vocês trouxeram uma grande mudança para a próxima etapa do desenvolvimento espacial e para muitas outras aplicações. A Fundação Cash não precisa de outro tradutor porque o OneLang não estará disponível nos próximos 3 meses. Isso não afetará em nada o nosso trabalho com o governo chinês. O dia 11 de novembro não será exibido no Zoom. Também não será permitido o uso de câmeras, telefones ou qualquer tipo de dispositivo de gravação dentro dessa sala. Eles estão criando uma condição específica dos campos naquela sala e não querem nada que possa interferir. Nada será dito sobre a reunião de embaixadores, a menos que a imprensa convidada queira relatar algo. Isso dependerá de como eles decidirem noticiar o fato. Temos um motivo para manter o controle muito rígido sobre essa reunião. Também não queremos que os eletrônicos afetem nossos sistemas. Será uma bela apresentação e um marco na ciência. Como estamos convidando embaixadores, não podemos correr riscos quanto à segurança. A entrada para a noite de sábado aumentará para 5 mil euros nos próximos dias. Queremos que os institutos governamentais participem da compreensão da pesquisa. Não estamos procurando por números. Estamos procurando qualidade e pessoas com conhecimento para estarem presentes. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa parte é dada uma longa explicação sobre a doutrina budista, sobre reencarnação. E para você ver melhor sobre isso, você pode ver o ensinamento original e a transcrição. A pergunta continua e é o seguinte. Você disse que não existe reencarnação muitas vezes antes. Acho que o que você quis dizer com isso é que todas as almas das células e da alma da fisicalidade não serão completamente copiadas e regeneradas na minha próxima vida. De acordo com as escrituras budistas, depois de deixar o corpo, uma alma entrará em um óvulo fertilizado de uma pessoa ou animal sob a ação do karma. Você poderia falar diretamente sobre o processo de criação de almas individuais e seu propósito, e para onde elas vão depois de deixar o corpo, e como elas entram em um óvulo fertilizado ou uma nova fisicalidade, dá início a uma nova vida? Sr. Cash responde, tenho que escolher para isso de duas maneiras. A primeira é a transmutação. De certa forma, na transmutação você nunca morre, porque a alma da fisicalidade é incorporada na alma do homem, que é a responsável por ela. Portanto, a morte da maneira explicada no budismo não existe. Ou o que você explicou agora também. Não morremos e fertilizamos outro óvulo. Naquela época, os budistas explicavam isso como a fertilização de outro óvulo. Agora, com a ciência do plasma, entendemos que a alma assume uma nova posição no universo após a morte. Ela interage com o novo ambiente e cria um novo ciclo de vida. Por exemplo, se ela tiver reunido força de campo suficiente durante sua vida física, ela poderá criar outra estrela, galáxia ou outro sistema de vida. Então, de certa forma, não entramos em outro óvulo, mas por meio da força de nossa alma, seus campos magnéticos e gravitacionais encontram uma nova posição no universo, onde ela reúne energia de seu ambiente, que é o útero do universo, e inicia assim o processo de vida. Talvez parte das crenças budistas possa ser explicada de forma mais científica, pois agora entendemos melhor como a criação funciona e como a vida é criada no universo. O processo natural de criação da vida ocorre por meio de interações de campo. A fricção dos campos cria plasmas menores e a interação dos plasmas com o plasma de um ambiente leva à criação da vida. Quando dois campos dinâmicos interagem, eles criam uma condição denominadora comum que se torna a semente da próxima conexão coletiva entre os dois. Isso é o mesmo que acontece com o óvulo e espermatozoide no útero da mãe. A única diferença é que, em vez de ser o útero da mãe, é o útero do universo. A energia coletiva no útero da mãe fornece energia adicional à nova dimensão dos campos, que mais tarde se torna a alma do homem. Isso então nos leva a como nos posicionamos na vida do universo. É apenas uma mudança de nome, dimensão e força de campo. E então, temos a liberdade de ser um plasma. A vida na dimensão física sempre começa com uma alma da fisicalidade. Para o homem, esse é o espermatozoide e o óvulo, e a interação deles leva à criação da alma do homem, que é uma força de campo coletiva da totalidade. Ao mesmo tempo, há diferentes condições para a transferência de energia, a retenção de energia e a conversão da energia no ambiente para o corpo físico, e tudo isso leva à criação do homem. Se você nasceu em outro planeta ou dimensão onde não há comida, então você não precisa de um sistema digestivo. Portanto, seu corpo não cria um, e você ainda assim existe. Sua alma da fisicalidade naquele planeta criará seu corpo de acordo com as necessidades físicas do ambiente para confirmar a existência do homem naquele tempo, lugar e posição. Entretanto, a alma da fisicalidade não é apenas um pacote de energia. Ela também carrega informações e conhecimento na interação com o seu ambiente. Seria inútil criar um corpo humano na Lua, onde não há comida para comer, ar para respirar ou água para beber. A alma da fisicalidade cria as condições necessárias para a vida física, em interação com a alma, para a confirmação da existência naquele ponto, lugar e posição. Se não houver ar para respirar, então você terá uma vida sem pulmões, ou uma vida sem um sistema digestivo, porque não há alimento para comer. Então, para que serve ter um rim se você não tem água ali? A interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade cria a emoção da existência que é o denominador comum. Nós chamamos isso de alma e espírito. Depois de compreender esse conhecimento da criação, qual história você quer aceitar? O Torá, a Bíblia, o Alcorão ou as palavras de Buda? Todos têm o mesmo conhecimento. A diferença está em como eles o interpretam para você. Com esse conhecimento, o homem entende mais. No budismo, havia mais interação com a emoção. Já no Islã, há mais interação com a fisicalidade. Eles matam e são punidos com o corte das mãos e tudo mais. No lugar e na época de Buda, as pessoas eram mais espirituais e entendiam mais sobre a alma. Mas o árabe só entendia da mão e do dedo e onde colocá-los. Então eles o privaram disso para puni-lo e ensinar-lhe uma lição. No budismo, eles tentaram iluminar as pessoas para que entendessem mais. Mas na realidade é a mesma história. A mesma escravidão de uma pessoa sobre outra em nome da religião. Enquanto que com um novo conhecimento, temos a compreensão e a liberdade. Pergunta para o Sr. Cash. Foi feita uma pergunta sobre o sacro aqui, que foi no workshop número 493. E o buscador de conhecimento sentiu que parece um núcleo dinâmico com o sacro posicionado no centro. Então você disse que era muito cedo para ensinar sobre isso. A bacia e o crânio seriam como os dois reatores, assim como o Sol e a Terra? A interação entre os dois reatores se dá por meio do fluxo sanguíneo? O sangue dá o batimento cardíaco da fisicalidade e a linfa o batimento cardíaco da alma? Sr. Cash responde: você pode observar qualquer parte física do homem e encontrar os mesmos paralelos ou conclusões. O corpo tem a estrutura de partes duplas, uma à esquerda e outra à direita. Por exemplo, o cérebro tem um lobo esquerdo e um direito, mas não é um osso físico, e sim um tecido mole. Você encontra a mesma estrutura nos dois rins, no coração e nos pulmões. E por que isso acontece? Bom, para a vida, você sempre precisa de duas forças de campo ligeiramente diferentes para interagir uma com a outra. Eles estão sempre tentando trazer um equilíbrio entre os dois, e isso cria uma continuidade. O homem vê os pulmões como um par das mesmas duas coisas, mas os pulmões não são iguais. Cada um deles tem uma estrutura e composição ligeiramente diferentes, de modo que um trabalha para fazer o outro funcionar e vice-versa. O mesmo acontece com o cérebro. As duas metades não são exatamente iguais. Por terem uma estrutura ligeiramente diferente, cada uma delas tem o que chamamos de parte do espírito ou parte da força do campo da alma da fisicalidade. E essa pequena diferença cria o batimento cardíaco a partir da tentativa de equilibrar os campos, e isso também cria intelecto e emoção. O mesmo acontece com os quadris, os dedos do pé direito e esquerdo, os polegares e as orelhas. Há uma razão para termos dois de cada coisa no corpo físico atual do homem. Nos primeiros ensinamentos, falamos sobre a condição e as formas que o cobre assume quando assume com essa condição. Essa é uma característica da interação física do cobre na dimensão da fisicalidade do homem nesta terra, que está em seus músculos. A divisão e a confirmação do equilíbrio entre os dois é uma das características do cobre, que é a pedra angular da vida neste planeta. Por causa de sua condutividade e também por estar em uma condição de vácuo no corpo físico como um gancho, ele cria essa estrutura gêmea. Naqueles primeiros ensinamentos, um buscador de conhecimento mostrou fotos da estrutura cristalina do cobre e essa estrutura gêmea apareceu ali. Pergunta para o Sr. Cash. A pele ao redor dos ossos, órgãos e músculos é um nano revestimento em nosso corpo? Qual é a função desse saco que cobre esses órgãos? Ou ela fornece informações sobre a aparência e o movimento de uma determinada parte do corpo? Sr. Cash responde. A pele de cada órgão, e até mesmo a pele do homem, existe para conter as propriedades desse órgão por meio de sua força de campo e nada mais. E ela mantém essa parte em seu lugar por meio da força de campo da alma da fisicalidade. É uma estrutura coletiva. O que quer que esteja nesse saco tem um ritmo e uma força de campo própria que o identifica como sendo o que é, seja o rim, o coração ou o osso. Ele cria parte do espírito ao passar e transferir sua energia pelo rio do sangue. É muito parecido com os rios de hoje que têm fábricas e despejam diferentes contaminações nesses rios. Todas elas se combinam no rio. A corrente sanguínea é como o rio e as diferentes fábricas são como os órgãos, como os rins, coração e os outros órgãos que colocam suas energias nesse rio da vida que chamamos de sangue. Todas essas interações formam o espírito do homem. A própria pele é outra contenção do campo magnético plasmático. Ela é forte o suficiente para conter a força do campo de todas as células e órgãos em seu interior. A pele não permite interferência de fora do corpo, nem interfere na totalidade da estrutura da vida física. Em parte do ensinamento médico, falamos sobre como o alimento no sistema digestivo não passa pela parede do intestino, como eles acreditam ser assim na ciência médica de hoje. Eles acham que o alimento que comemos vai para o estômago e a acidez do estômago digere e depois passa pelos intestinos e sai pelo intestino grosso, e nós absorvemos o alimento em nosso corpo assim. Faço uma pergunta. Quando comemos uma banana, por onde ela atravessa o trato digestivo até o corpo? Agora descobrimos que a conversão do alimento não tem quase nada a ver com a acidez do estômago. A conversão da energia, ela vem da salinidade do estômago, que a converte em um gás. A acidez do estômago faz parte da conversão do alimento em uma estrutura nano. Nós familiarizamos com isso no processo de produção de gás, que muitos de nós experimentamos e fizemos. Depois que o alimento é nano revestido no estômago, é a salinidade que o transforma em um gancho, e então ele se torna disponível como energia para o corpo. O mundo da ciência não entendeu isso. E é por isso que estamos fazendo o teste amanhã na sessão de voo, para descobrir como a conversão do estado da matéria em um nano acontece no estômago. Os materiais são separados e convertidos em um material nano, o que permite que a salinidade no estômago converta em um gás e então ele percorre a extensão do intestino. Então os cientistas disseram: "Ah, mas há um portão aqui, ele se abre e isso vai para lá." Que bobagem! As camadas do estômago são outra transmissão de gás e transmutação entre o alimento interno e o sistema linfático. Essa transformação permite que a energia do alimento que você comeu passe para o fígado e, ainda mais, da linfa para os diferentes órgãos de acordo com sua estrutura. Uma coisa interessante, ela acontece quando os materiais de gás estão passando pelos intestinos. A linfa recebe a energia e o alimenta de volta para o revestimento do intestino, que é para apoiar o próximo ciclo assim. Ao tentar entender como o corpo funciona, o mundo da ciência criou um caos de absurdos devido à sua própria falta de compreensão do mundo da criação. O problema é que fixamos nossa crença em todos esses absurdos só porque estão escritos em um livro. Agora temos que destruir essas crenças que são meio imaginárias e não existem. Isso é difícil porque eles criaram imagens e o que parece ser dados científicos. Mas não são os dados. É a interpretação de mente limitada deles que é mais difícil de superar. Como a matéria muda para a energia? Entendemos isso pela primeira vez. Comemos a banana e ela chega ao estômago com matéria. Dentro do estômago, ela passa por uma transmutação e se transforma em energia, que atravessa a parede do intestino e entra em seu corpo como uma célula sanguínea. As células sanguíneas viajam pelo corpo e são transformadas em outras células necessárias. Por exemplo, ela se transmutará em uma célula óssea se for necessário. O alimento passou por uma transmutação completa em uma energia e depois voltou a ser uma matéria que chamamos de osso. Entramos no conhecimento do mundo da criação por meio de homens sem noção. Foram pessoas como Einstein que criaram tantos problemas para entendermos corretamente a criação. E é claro que há outros que criam muitos problemas ao tentar confirmar a própria existência deles. Eles trazem cada vez mais fantasias para a nossa compreensão da criação. Recentemente, uma menina de 11 anos de idade em Londres fez um teste de QI na Universidade de Oxford e obteve 162. Até agora, o homem mais elevado que já foi testado foi um tal de Einstein e outro tal de Stephen Hawking, que na verdade recebeu o trabalho de outra pessoa do Royal Institute e o que pode ser chamado de trapaça. Bem, a garotinha ficou 2 pontos acima de Einstein. Talvez eles tentem fazer dela o novo Hawking. Mas qual é o QI de nossas almas? Será que o teste seria de 1.000 ou talvez 10.000? Mas se você olhar para isso em termos de compreensão do verdadeiro conhecimento da criação, eles não têm nenhuma compreensão da criação. É tudo uma estrutura falsa construída para fazer com que eles sejam as pessoas mais inteligentes, e agora uma garotinha venceu os dois. A nova geração de homens nascidos da alma dos filhos de Mitra terá QI de 10.000 ou 20.000. Então o que diremos? Aceitamos muitas falácias dos chamados homens sem conhecimento, que se faziam passar por conhecedores. É a mesma forma como os americanos estão tentando fugir e se distanciar do cara alemão, que é o Von Braun, que era um nazista, que ordenou a morte de milhares de judeus para testar foguetes. E ele foi o pai do programa espacial chamado NASA. Muito em breve, os verdadeiros homens de conhecimento apagarão o nome de Einstein e Stephen Hawking de todas as páginas dos livros de ciências do homem. Porque nossos filhos não poderão mais sacrificar a verdade por todas as fabricações e mentiras da ciência moderna. Porque agora podemos entender e analisar os fatos. Podemos ver o novo conhecimento por meio dos campos de energia e não apenas por meio da fisicalidade, onde o homem pode inventar qualquer tipo de fantasia que ele acha que entendeu e escrevê-las em livros. Escrevi para as autoridades chinesas perguntando se na próxima apresentação em Macau podemos mostrar como podemos erradicar o Parkinson em minutos. Isso mostrará que há uma mudança no conhecimento e a diferença no novo entendimento. Os testes que faremos amanhã e na próxima sexta-feira são muito importantes para o desenvolvimento da transmutação da alma. Aqueles que estiveram em Münster compreendem a eficácia desses novos sistemas na transmutação de um lugar para outro. É a salinidade que nos dá a condição da manifestação e nos mantém na fisicalidade. O açúcar, ou o que quer que seja, nos dará uma dimensão de transmutação. Essa é a maneira como entendemos isso no mundo do estado da matéria, mas usaremos esse conhecimento em outra dimensão para começar a ensinar aos buscadores de conhecimento como preparar seus corpos para a transmutação. Algumas mulheres sabem quando ovulam por meio de um aumento na temperatura corporal delas, e esse é um ciclo da vida. Os buscadores de conhecimento também poderão restabelecer condições para saber quando estão prontos para fazer a transmutação. Esse também é um dos motivos dos testes de amanhã. Não será mais, ah, o Sr. Cash disse isso ou aquilo. Agora vocês poderão descobrir por conta própria. Em breve, mostraremos a você como se alimentar. Aqueles de vocês que participarem desses testes a partir de agora estarão colaborando conosco para levar o conhecimento adiante. Mas são vocês que descobrirão como se alimentar sem tocar na natureza e aprenderão a absorver os campos diretamente. É como o que acabamos de dizer há alguns minutos sobre o que acontece em seu estômago. Todas as falácias da ciência nos impediram de entender como realmente digerimos os alimentos e o que é o sistema digestivo. Se pudermos criar a mesma condição de salinidade no estômago que cria os ganhos em nosso corpo sem comer, então poderemos absorver energias do Únicos. É isso que o nosso intestino faz. A energia ela não atravessa as paredes do intestino para alimentar a linfa. Pela lei do plasma, criamos uma semente por meio dos ganhos dentro do estômago e, em seguida, o cosmo, que tem uma força de campo maior, tenta alimentar a semente correspondente. Ao tentar alimentar a semente no estômago, a energia passa para o nosso corpo assim. Fazemos a mesma coisa colocando um emplasto de ganhos com o dobro da força em um lado do corpo e ele alimenta um emplasto de menor força do outro lado. A medula espinhal é um transmissor da energia que passa pelo corpo. Se eu explicar detalhadamente como conseguimos que vocês fizessem as coisas sem que soubessem, então vocês entenderão como foram educados para o conhecimento do universo. Mas vocês não entendem. Vocês ainda estão procurando algo na fisicalidade como os volts nos magraves. Mas você não vê a mega energia que está disponível em todo o sistema. Agora talvez possamos entender como, quando bebemos a água de ganhos, não precisamos comer. Por quê? Em primeiro lugar, quando comemos, os alimentos precisam ser convertidos em nano e depois em ganhos para formar as sementes no estômago e em seguida viajar pelo intestino. A água de ganhos passou por essa etapa. Então você vai direto para a semente que atrai a energia do Únicos e seu corpo a absorve. Esses são os 80% da energia que você obtém do ambiente. Quão difícil é entender isso? Agora não parece mais mágica porque você entendeu o conhecimento. Você só não entendeu a ciência por trás disso. Como eu sempre digo, você tirará dessa tecnologia de acordo com a sua inteligência. Não é que estejamos obtendo energia da água de ganhos, de jeito nenhum. Em vez disso, ela coloca uma semente de energia em nosso estômago e intestino, o que permite que seja alimentada assim pelo universo, já que o plasma mais forte sempre alimenta o mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. É assim que somos alimentados pelo universo. Com água de ganhos, seu corpo não precisa gastar energia para convertê-la em ganhos. Recebemos diretamente os campos de energia do universo assim. Estamos semeando sementes de energia em nosso corpo para que o cosmos nos alimente. É daí que vem os 80%. Agora entendemos o trabalho do plasma. Criamos um plasma mais fraco para que o universo nos alimente. E ele se torna nosso pai. Ele se torna o cordeiro que comemos ou a banana. Ao equilibrar os campos no estômago, o corpo diz quais energias ele precisa do universo e ele assim nos alimenta. Isso faz muito mais sentido para viagens espaciais do que levar nossa comida. Agora, se tivéssemos o conhecimento de como fazer a semente no estômago de forma permanente, poderíamos esquecer completamente a comida. O Sr. Cat disse que esse conhecimento será dado em Londres. Então não precisaremos nem mesmo da água de Gans. Nessa conferência, plantaremos a semente da energia do universo em seu corpo. Então vocês serão alimentados pelo universo. Eu me pergunto quantos de vocês realmente se conectarão a isso e sairão da Conferência de Londres alimentados para o resto de suas vidas. Cabe a nós plantar a semente, mas é você quem tem que controlar isso por meio de sua alma. Foi isso que eu quis dizer quando afirmei que mostraremos a vocês uma tecnologia na reunião de Londres que deixará perplexo o mundo da ciência de hoje. Então muitas bibliotecas queimarão seus livros com as bobagens que têm armazenado para ensinar ao homem as mentiras da criação. Muitos de vocês que vierem ao encontro de Londres terão suas vidas transformadas, serão tocados. E aqueles que participarem da conferência 5 dias antes do encontro estarão preparando tudo para essa mudança. Precisamos comer para produzir essa semente. Mas agora estamos chegando ao ponto de entregar o conhecimento para que o homem esteja pronto para compreender seu próprio corpo físico. Então ele não precisará comer quando for para o espaço, porque ele se adaptará e então entenderá que ele não matará outra entidade do universo. A reunião de Londres será o maior espetáculo deste planeta, para trazer a maior mudança para a raça do homem. Um dia vocês entenderão, aqueles que participarem dela, e dirão: eu estava lá, quando a história do homem mudou. E não foi um show de mágica. O Sr. Cash está na Holanda fazendo mudanças importantes para o futuro da Fundação Cash em todo o planeta. A Fundação Cash é uma estrutura holandesa e temos que trabalhar dentro da estrutura do governo holandês. Essas coisas precisam ser resolvidas mais cedo ou mais tarde. Vocês, buscadores de conhecimento, terão que administrar a Fundação Cash quando eu morrer. Vocês terão que interagir com os governos. Estamos preparando os buscadores de conhecimento para assumir a administração da Fundação Cash. A Fundação Cash opera em 51 nações por meio de sua organização e das empresas que ele dirigiu nos últimos 25 anos. Gradualmente, à medida que me preparo para deixar a fisicalidade, a responsabilidade de vocês, e vocês precisam aprender como interagir com os governos, como conversar e ensinar a eles, e prepará-los para a próxima etapa. Quando os buscadores de conhecimento começarem a dirigir a Fundação Cash, suas dores de cabeça começarão. Acabei de limpar a grama da parte superior do terreno. Agora eu preciso cavar o buraco e colocar a fundação. Você precisa construir o edifício do conhecimento neste planeta. Eu fiz a parte mais fácil. A parte mais difícil fica por sua conta, porque o planeta é seu e você tem que lidar com ele. Mas estamos tentando fazer isso da forma mais tranquila possível. Parte dessas interrupções telefônicas nos ensinamentos são essas reuniões para alinhar as nações, os governos e as autoridades para trabalharem uns com os outros. Pergunta para o Sr. Cash: a imprensa estará trabalhando da maneira antiga? Sr. Cash responde: mostra a eles uma nova maneira. As antigas prensas de impressão deram lugar aos novos sistemas computadorizados. O Sr. Cash costumava observar os jornais sendo impressos quando morava em Manchester. O que saía pela manhã como manchete do noticiário era a notícia mais importante. Não importava quem a detectava ou que mentiras eram contadas. O que era importante era impresso em preto e branco. A nova imprensa virá de uma maneira diferente, pela consciência da alma. Será que veremos a comunicação pela internet? Ou iremos para o novo sistema de comunicação de plasma sem fio que a Fundação Cat já colocou em operação? Os primeiros desses sistemas de plasma sem fio foram levados para casa pelos buscadores de conhecimento na Conferência de Manchester. Os demais estão sendo enviados nas próximas semanas para aqueles que os adquiriram. Ao usar esses sistemas, de repente você saberá algo, mas não terá ouvido isso. Você estará recebendo a verdade através do plasma. Você não chamará mais isso de coincidência. O conhecimento e as informações virão através do plasma. Nós ensinaremos a se conectar e a estar conectado no futuro. O conhecimento e as informações virão na forma de conhecimento, emoções, imagens e o que você quiser fazer com eles. Você pode chamar isso de sonho, mas é a realidade da nova tecnologia. Usamos os novos sistemas em Manchester. Nós os tínhamos numerados e eu podia me conectar a eles quando quisesse. O sistema é compatível com a força de campo do usuário e ele pode se conectar ao restante do universo. Isso não é mais um sonho, é a nova imprensa. Não chame mais isso de coincidência, porque agora você se conecta a todas as dimensões do conhecimento. Se você quiser falar chinês, você conseguirá isso com a emoção e não apenas com as palavras. Você carregará a essência do conhecimento da vida no idioma. Então torna-se agradável tornar-se um homem do universo, porque você entenderá todos por meio de sua emoção e não apenas das palavras. O anúncio que o Dean fez na reunião de One Nation, One Planet, One Race, que é Uma Nação, Um Planeta, Uma Raça, de terça-feira, foi apenas o entendimento dele do pacote de comunicação de raios cósmicos. Ele não tem um sistema nem um conhecimento disso. Somente o Sr. Cash tem acesso a esses sistemas no momento. Até mesmo a equipe de produção da Fundação Cash nunca os colocou na cabeça. O Sr. Cash não gosta de colocá-los em sua cabeça porque isso traz muitas coisas para dentro. Mesmo os sistemas que demos aos buscadores de conhecimento em Manchester para levar para casa não eram o pacote de comunicação, mas usam a linha de comunicação do campo plasmático. São duas coisas diferentes. Esses sistemas têm finalidades totalmente diferentes. Demos 5 sistemas para os buscadores de conhecimento levarem para casa. Cada um deles foi para diferentes partes do mundo. Temos um motivo para isso, e isso nos trará essa condição. É uma extensão das almas e das interações. O que quer que Jim tenha dito, como membro do Conselho Universal, de acordo com o entendimento e a interação deles com as almas. Mas você não pode revelar algo que você não tem. São sistemas muito complicados de fazer e é preciso toda a nossa equipe para fazer uma unidade por dia. Quando você receber esses sistemas, não toque neles, apenas use-os como estão. Eles não têm cabos nem nada, foi tudo trocado. Os fones de ouvido ficam sobre a unidade. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash mostra uma foto de um deles e parece apenas um par de fones de ouvido. Não podemos ver a tecnologia dentro deles. É a primeira vez que o mostramos em público. É como se fosse a primeira versão e será atualizado. Um fone de ouvido será uma unidade completa com tudo dentro. Com isso, não sonhamos mais, porque somos os criadores da realidade na dimensão dos campos. Temos que aprender a viver em duas dimensões. Chamamos isso de sonho, mas não é mais um sonho. É uma realidade que ignoramos. Nós chamamos isso de sonho porque não conseguimos lidar com a realidade disso. Agora temos que lidar com isso. Prevejo que em 2 a 5 anos reduziremos esses fones de ouvido a uma única unidade que será incorporada ao corpo ou à vida física do homem. Ela estará sempre em comunicação com a alma da fisicalidade. De certa forma, é bem possível que a coloquemos na corrente sanguínea. Isso permitirá a conversão e a transmutação instantâneas. Mas isso será no futuro. O que Jim disse é parte de sua própria intuição e talvez parte de ser membro do Conselho Universal. Nós notificamos os proprietários das propriedades de Lins de que estaremos indo embora no final de outubro. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode falar um pouco mais sobre as novas possibilidades e quão avançadas são as possibilidades que estão sendo desenvolvidas em segundo plano? Sr. Cash responde. Trabalhamos com diferentes estruturas de pesquisa. Há a pesquisa frontal que mostramos de fora e, ao mesmo tempo, trabalho com muitas pessoas em segundo plano. Nossa estrutura geral de pesquisa é muito avançada. Algumas delas são assustadoras de tão avançados que estamos. Até mesmo nossos próprios buscadores de conhecimento não entendem o que estão fazendo, mas entendem parte disso e seguem o que está sendo feito, porque conseguem ver outros efeitos. Mas o sistema real está configurado para um resultado totalmente diferente. Quando chegarmos ao ponto certo, vamos trazer isso à sua atenção. Em vez de trabalhar diretamente para alcançar algo, eu crio um ambiente de entendimento em torno do ponto que quero alcançar. Também posso mostrar o mesmo sistema fazendo coisas e aplicações diferentes. Estamos extremamente avançados, Podemos concluir a transmutação agora mesmo se quisermos. Hoje, podemos ir de Londres a Nova York em minutos. Mas o problema é que nosso pessoal não entenderá isso. A equipe iraniana que trabalha no sistema de voo está anos à frente. Mas mesmo assim, eles ainda estão anos atrás do que está acontecendo no momento em nosso laboratório de pesquisa. Eu chefio tudo na pesquisa da Fundação Cash e nossa equipe acrescenta algumas de suas próprias partes. Quando vejo que estamos entendendo o que está sendo mostrado, então ensino a próxima etapa. Não espero por um orçamento ou por outra pessoa para decidir. Se vejo que nossa equipe está entendendo a maior parte, então avançamos, às vezes até mesmo 10 anos. Dessa forma, não tenho restrições. Mas quando se trata da estrutura do governo, a história é outra. Se você quiser mudar um parafuso ou um painel sequer, terá que passar por um conselho para aceitação, autorização, dinheiro para gastar e tudo mais. O único país que pode contornar essas coisas é o CEPA iraniano, que é uma tecnologia de defesa iraniana no setor nuclear. Quando o chefe da divisão toma uma decisão, ela é cumprida. Outra inovação que os iranianos fizeram foi montar uma equipe para tentar entender minha mentalidade e meu modo de pensar. Eles não se concentram apenas nas palavras que eu digo. Eles tentam entender a essência do significado. E eles são muito bons nisso. É por isso que trouxemos os chineses para trabalhar com os iranianos. Os líderes iranianos têm uma compreensão muito clara dos ensinamentos. Eles sabem que para chegar a algum lugar com essa tecnologia, eles precisam entender a essência do significado e dessa forma podem se juntar a mim na direção que estamos seguindo com a pesquisa. Essa equipe está ouvindo os ensinamentos hoje. Trabalho em estreita colaboração com a equipe iraniana da Fundação Cash, mas há outra equipe por trás, que vem acompanhando meu trabalho nos últimos 14 anos. Eles se sentam juntos e tentam entender a essência do conhecimento e não as palavras ditas. E eles trabalham para isso. Eles viram como a tecnologia funciona em primeira mão, portanto sabem que está correta e em que direção está indo. Eles entendem como interpretar e quanta mais tecnologia existe nos bastidores. Nossa equipe tem tudo pronto para concluir a transmutação hoje. Construímos o sistema. Na verdade, alguns de vocês já usaram, sem saber, para converter energia em matéria. Mas nossos buscadores de conhecimento ainda não entendem. Por isso tenho que ir devagar com eles. Criamos o sistema no ano passado. Eu também o construí há 15 anos atrás. Quando os buscadores de conhecimento que foram à Lua trouxeram um punhado de areia ou uma pedra de volta, eu disse: vocês precisam de um sistema para converter esse sonho em realidade. Então ele se tornará um material real que vocês poderão tocar e ver. Já construímos o sistema que pode fazer isso. Quando pegamos uma pedra na Lua e colocamos nossas mãos nela dentro do sistema, ela se torna essa pedra. Portanto, você não sonhou com isso, você realmente esteve na Lua. Fizemos o inverso disso com o Ali no Canadá há 7 anos, quando a mão dele desapareceu no sistema. Portanto, não é algo que sonhamos. Teremos que ensinar a sociedade para que ela possa entender como isso funciona. É assim que podemos criar uma pedra em sua imaginação e depois torná-la real. Nós a colocamos em um ambiente de campo correto e ela se torna uma pedra. Mostramos isso aos militares chineses durante os testes das últimas 5 semanas. Portanto, não estamos falando de algo que vai acontecer. Isso já foi testado e confirmado. O conhecimento está aqui, mas o homem não está preparado para isso. Eu trouxe o carro, mas ninguém sabe como dirigi-lo. Então o carro está estacionado e a chave está no meu bolso. Mostre-me uma carteira de motorista que comprove que você sabe dirigir e que tem o conhecimento do universo. Então eu lhe darei a chave. O conhecimento é muito completo e fica em 2 ou 3 laboratórios da Fundação Cash. As pessoas são ensinadas individualmente e o conhecimento é imenso. Se os buscadores de conhecimento, cientistas iranianos na tecnologia de defesa do Irã para o desenvolvimento espacial, liberassem o conhecimento que compreenderam, os Estados Unidos se tornariam escravos dos africanos, devido à falta de conhecimento deles. Isso é o quanto estamos avançados. Mas vocês ainda não estão prontos. Se eu mostrar isso, me tornarei um mágico e eu prometi a vocês que nunca farei mágica. Primeiro farei com que vocês entendam a ciência disso. Pergunta para o Sr. Cash. O sistema Tudo em Um que você mencionou na semana passada é de fato uma réplica do ambiente da Terra, onde foi criado perfeitamente, permitindo que as pessoas o utilizem, como no processo de transmutação? Sr. Cash responde: De certa forma sim, mas de certa forma não. Mas de certa forma, se você entender, sua alma fará o trabalho. Nós apenas treinamos você para usar a sua alma. Se você entender, então você pode dirigir um carro desde o dia em que nasceu. Se você entender o que é uma embreagem, um freio, um acelerador, uma caixa de câmbio e como usá-los em conjunto para obter o que deseja, não é preciso esperar até os 18 anos de idade. Você pode dirigir enquanto está no ventre da mãe. É a mesma situação. Todos nós sabemos, mas precisamos ser ensinados e temos que estar na idade da maturidade para entender. Caso contrário, se não soubermos como usar o freio, podemos matar alguém ou nos chocar contra uma parede. É necessário tempo para que o homem amadureça e compreenda o conhecimento. Mas o conhecimento já está aqui. Nenhuma das coisas que ensinamos a vocês é mágica ou algo inventado. Só precisamos abrir seus olhos para o conhecimento que já existe e que você ignorou ou que lhe foi apresentado de forma errada. Isso é tudo. E agora você está no estágio de aprendizado. O Sr. Cash passou 10 dias em Manchester. E como ele esteve fora por quase 20 anos, isso lhe trouxe muitas lembranças. Uma delas foi quando, de alguma forma, ele dirigiu o seu carro e ele acabou em cima de uma divisória de concreto que tinha cerca de 2 metros de altura às 4 horas da manhã. O motor do carro foi empurrado de volta para o banco do motorista, mas, de alguma forma, o Sr. Cash acabou saindo do carro sem nenhum arranhão. Ele disse ao policial que não sabia como tinha saído do carro. Algo aconteceu e de repente ele estava lá, do lado de fora do carro. Será que isso é mágico ou é a alma do homem protegendo automaticamente a fisicalidade, porque tem uma missão maior nessa vida? Ele falou novamente sobre o fato de Manchester ser o centro da escravidão, mas desta vez ele deixou claro que eram os brancos que escravizavam os brancos para operar os moinhos. Os proprietários das usinas construíam casas especiais para as famílias dos trabalhadores e seus filhos. De 5 a 10 anos trabalhavam com o pai. Se o pai morresse, as crianças eram colocadas na rua. Elas recebiam apenas o suficiente para comer, não podiam economizar dinheiro para ter um futuro melhor. Esse tipo de escravidão era escondido e aceito pela sociedade inglesa. Os escravos negros africanos eram enviados para a América para cultivar algodão para abastecer as fábricas na Inglaterra. Em geral, a verdade foi ocultada ou colorida. E as pessoas não costumam entender a extensão do sofrimento que ocorreu. A escravidão do homem branco em Manchester é muito profunda, mas os britânicos têm muita vergonha de falar sobre esse tipo de escravidão de seus semelhantes. As pessoas morriam nessas fábricas apenas para ter o que comer e um abrigo para seus filhos. Eles eram escravos, seus filhos se tornavam escravos, uma geração após a outra. Manchester era conhecida como a cidade dos escravos do homem branco. Para ganhar dinheiro para os homens brancos ricos. Há muita dor nessa cidade, e você pode sentir isso. Agora ela está se tornando uma cidade moderna, de arranha-céus como Nova York, apenas construindo um em cima do outro para mostrar que o homem tem mais e se tornou mais arrogante, achando que pode ir mais alto. É muito interessante como mudamos nosso entendimento e tentamos encobrir as coisas para que não mostrem o quanto elas são ruins. Houve algumas outras histórias também repetidas sobre os britânicos, como a rainha comendo em Tupperware, como as casas flop também, como por que elas ganharam esse nome, e também sobre não jogue fora o bebê com a água do banho, porque a água está literalmente tão preta por causa da fuligem que não é possível ver o bebê. Mas isso significa também não jogue tudo fora sem saber o que está fazendo. E também foi falado sobre o mercado de pulgas, que é o flea market, que veio de casacos de pele velhos que realmente tinham pulgas. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop número 499, você disse que a reunião em Manchester será encerrada com a última ceia. Como nossas almas podem entender essas palavras? Gostaria de contextualizar minha pergunta com uma pequena passagem da Bíblia, que diz no Evangelho de Lucas, Jesus diz o seguinte na última ceia. Desejei muito comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois lhes digo que não comerei novamente até que se cumpra o reino de Deus e não beberei deste vinho até que venha o reino de Deus. Você poderia falar um pouco mais aos nossos corações sobre sua citação da última ceia? Obrigado, Sr. Cash, por todo o seu amor e por não desistir de nós. Sr. Cash responde: estando em ambos os casos, posso explicar o que significa, tanto no tempo de Cristo quanto no tempo do homem. O Sr. Cash disse anteriormente já que todos os profetas são da mesma alma do Criador. É tradição nessas conferências e reuniões mais longas da Fundação Cash convidar os buscadores de conhecimento para comerem juntos na última noite da sessão. E isso ficou conhecido como a última ceia. Esse é o significado físico da última ceia. Essa conferência em si foi uma espécie de última ceia, pois foi o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, isto é, para aqueles que entenderam. Foi o início do entendimento sobre como expandir a alma. Tentamos despertar nossos buscadores de conhecimento e alguns despertaram com a compreensão da operação da alma do homem para a transmutação e transporte. A refeição foi, de certa forma, um compartilhamento das últimas alegrias da dimensão física, já que estamos entrando na dimensão da alma agora. Como Cristo disse, eu não comerei novamente com vocês até entrar em uma dimensão diferente. Muitos buscadores de conhecimento entenderam e foram tocados pelo novo conhecimento. Não é algo que possa ser ensinado, tem que ser sentido. O objetivo da conferência de Münster era para que os buscadores de conhecimento entrassem em contato e compreendessem o sentimento de sua alma. É por isso que trouxemos os fones de ouvido, que são uma espécie de escola de direção para iniciantes. O objetivo era que eles entendessem por si mesmos e encontrassem sua própria maneira de fazer isso. Quando isso for compreendido e sentido, o próximo ciclo trará isso para a fisicalidade e a emoção. A conferência foi a conclusão do antigo entendimento e o início de uma nova maneira de o homem viver. Mas é preciso tempo para que o homem passe por isso, compreenda e implemente. Foi uma semana linda. As pessoas estavam concentradas e foi muito fácil transferir o conhecimento em nível emocional e da alma. Foi o início de uma nova raça para o homem florescer e foi a primeira vez que ele bebeu das energias do universo através da alma do homem. Como Cristo disse, quando eu acordar da próxima vez. Nós despertamos a alma do homem para esse conhecimento e veremos mais e mais disso. Para aqueles que comparecerem à reunião de Londres, não será para contar aos seus netos que eu estive lá. Será para dizer aos homens do universo que vocês estavam lá quando isso aconteceu. Porque este é o momento da transição. Mas você precisa sentir e estar nisso. Nas últimas semanas, eu estava com os militares chineses e perguntei e pensei: gostaria que os homens pudessem entender o que estou fazendo com eles. Porque se eles entendessem, não trocariam isso nem por um segundo por toda a riqueza deste planeta. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse uma vez que uma dieta vegana pode causar problemas após 10 anos. Pode dizer algo mais sobre isso? Sr. Cash responde: recentemente sentei-me diante de um vegano durante o jantar e pensei: o que posso dizer a ele? Isso trará arrependimento ou criará um inimigo. Há alguns anos, sentei-me com um vegetariano e depois que terminei de falar com ele, alguns dias depois ele me disse: Sr. Cash, não posso ser vegetariano, vou começar a comer carne. Falei sobre isso em profundidade em alguns ensinamentos e em alguns ensinamentos sobre saúde no passado. Nosso corpo físico é uma combinação de milhões de anos de evolução. Nosso corpo se ajustou de acordo com o ambiente em que vivemos e comemos, e com o que está disponível para comer. Talvez há alguns séculos no mundo ocidental, a carne fosse um luxo, se pudéssemos ter acesso a ela. Portanto, éramos principalmente vegetarianos, por conta das circunstâncias daquele momento. A carne era cara nas cidades, enquanto nos vilarejos as pessoas cresciam com isso. A carne era um luxo, consumida na época do Natal e em outras ocasiões, e geralmente um porco era batido, ou algo do gênero. Entretanto, a geração atual foi criada com carne porque ela está prontamente disponível. No século passado, a carne foi adicionada à estrutura do corpo humano. Nossos filhos, desde o dia em que nascem, são alimentados com leite, que é a essência da vida. Quando você nega a si mesmo o leite, você nega o acesso a essa vida. Portanto, de certa forma, os veganos dão um tiro no próprio pé desde o primeiro dia, porque eles não tocam em laticínios. Mas nós somos feitos de leite. A primeira coisa que recebemos em nosso corpo foi o leite de nossa mãe, que é o amor e o cuidado do Criador. E então, por seguir um conceito, nós negamos isso. Quando de repente paramos de comer carne e leite e nos tornamos veganos, é como se nosso corpo estivesse descendo uma estrada a 120 km por hora e pisamos de repente no freio. Tudo fica desordenado. É porque tomamos a decisão de que daquele dia em diante não vamos mais tomar leite ou comer carne, ou o que quer que seja. O mesmo acontece com aqueles que se tornam vegetarianos porque está na moda. Esse processo tem um efeito de batida. Colocamos um freio em nossa cabeça, mas não em nosso corpo. Agora o corpo precisa passar por uma transição. Não é bom mudar o corpo de uma só vez. Ele precisa de tempo para se ajustar. As dietas veganas e vegetarianas se tornaram a última moda de uma sociedade que vive em negação de seu verdadeiro eu. Está na moda chamar a si mesmo de vegetariano, como se de alguma forma você não fizesse parte da sociedade assassina. São nossos corpos e emoções que têm que pagar por isso. Já começamos a ver doenças e padrões psicológicos se desenvolvendo a partir dessa mudança repentina de hábitos alimentares. O corpo não consegue responder com rapidez suficiente a essa mudança. Então o corpo criará outra condição para compensar isso. Vemos isso acontecer com crianças veganas no Ocidente. É diferente em lugares como a Índia, onde eles são vegetarianos por uma cultura de milhares de anos. Mas eles também bebem leite e outras coisas. Com essas mudanças repentinas por causa da moda, decidimos em nosso cérebro desligar o plug, mas o corpo precisa se ajustar a isso e cria assim um caos. Vemos padrões psicológicos específicos se desenvolvendo com esse tipo de criança que de repente se torna vegana por moda. O Sr. Cash contou sobre a sua experiência na China, onde moças abastadas estão se tornando extremamente magras para se adequarem à moda da internet da qual elas querem fazer parte. Houve um fenômeno em que essas jovens estavam tendo que usar roupas de inverno no meio de um verão muito quente. Isso ocorre porque elas estão realmente morrendo de fome até ficarem pele e osso, de modo que o corpo não tem sangue. Então elas precisam usar roupas quentes de inverno no meio do verão. Imagine então que esses corpos emaciados das moças devem criar a próxima geração para o homem. Que defeitos e danos psicológicos veremos nos novos bebês? Como a mãe e o pai já estão psicologicamente danificados, que tipo de filhos eles vão criar? Se você quiser ser vegetariano ou vegano, você deve planejar isso ao longo de 5 a 10 anos, passo a passo. E mesmo assim, tem seus próprios dilemas. Mas a maior verdade sobre comer apenas vegetais é a quantidade de seres que você mata. Quem come carne mata apenas um animal, uma alma. O Sr. Cash tem orgulho de comer carne porque apenas uma alma é morta, não milhares. Cada grão tem uma alma e você mata milhares. Portanto, você é mais criminoso do que eu, do que ele. Então você o chama de assassino, porque ele come carne. Quando você come alegremente uma tigela de arroz, você está mastigando centenas de almas. Essa é a mesma história do Sr. Einstein e de dizer que a velocidade da luz é a velocidade máxima da Terra. Essa é a velocidade da idiotice da nova geração do homem e ninguém está colocando um limite nisso. Eles chamam isso de ser vegano ou vegetariano. Eles negam todos os danos que isso gera. Ser vegano e negar o uso do leite. Por quê? Porque você nasceu do leite. Isso é muita psicologia reversa e propaganda na televisão. Você está negando a essência do que lhe deu origem. Deus nos livre. Onde essas almas vão parar? É diferente se você nasce budista e com o tempo e o ambiente em que nasceu prepara o seu corpo para isso de forma lenta. Quando você para algo rapidamente, é como uma pilha de carros na rodovia. As doenças que veremos são cânceres e todos os tipos de problemas psicológicos, além de tudo mais que vem junto com isso. É por isso que vemos tanta depressão psicológica e suicídio na geração mais jovem. A maioria deles passou pelo processo de ser um vegano por moda e querer ser tamanho 6, porque está na mídia assim. Se educarmos nossos filhos da maneira correta e eles quiserem ser vegetarianos, planeje isso durante 10 anos no mínimo e espero que você tenha sorte e consiga manter assim. No futuro, veremos o surgimento de novos cânceres e novas pressões psicológicas trarão novas doenças. Vemos muitos desses novos veganos e vegetarianos em instituições psicológicas e mentais. Isso está crescendo, mas os governos não sabem como lidar com o problema, porque ele é encoberto por outras coisas, e eles não sabem como detectar isso para descobrir a causa. Espero que um dia as pessoas não cheguem a dizer: Sou apenas plasmacista, só como plasma. Deus queira que esse dia não chegue. Pergunta para o Sr. Cash. Haveria algum problema em montar barracas do lado de fora das bibliotecas exibindo os destaques dos livros da Fundação Cash? Não estou pedindo nada em troca, apenas quero que o conhecimento seja divulgado para aqueles que não estão cientes. Sr. Cash responde. Ah, você pode fazer o que quiser, mas você tem que ver se consegue obter os livros. E você tem que chegar a um acordo com a Fundação Cash. O conhecimento tem que ser divulgado dessa forma, ou talvez de uma forma um pouco diferente. Temos que entrar em contato com os governos para poder ensinar a nova tecnologia. As bibliotecas devem começar a ter nossos livros e livrarias. Será o início do compartilhamento da tecnologia. Um buscador de conhecimento encontrou um de nossos livros em uma livraria de segunda mão. Era uma cópia rara do livro quando eu costumava autografá-los. Há muito poucos deles. Isso significa que as pessoas estão lendo o livro e não sabem o seu valor. Por isso se livraram dele. Ou alguém morreu e se livraram de todas as coisas sem perceber o que havia ali. Os primeiros livros que saíram foram confiscados pelos Correios da Bélgica por ordem do rei belga. Pouquíssimas pessoas receberam seus livros naquela época. O Sr. Cash nunca respondeu aqui nessa parte se uma alma pode ser retirada de um corpo e colocada em outro corpo. Então, próxima pergunta para o Sr. Cash. O senhor disse há um ano que, na verdade há 2 anos, que Kamala Harris poderia assumir o lugar do presidente Biden devido a uma doença. Isso foi mostrado no noticiário australiano de hoje. O Sr. Cash responde. Muitos relatos foram publicados dizendo que Biden não está governando há algum tempo. Seu estado atual não pode ser mostrado ao público. Há um grande problema com o Sr. Trump e o resto. Porque se Biden não estiver lá, Trump pode se aproveitar disso. Fizemos algo semelhante com a Fundação Cash. Quando estávamos em Gana, transferimos a Fundação Cash para ela quando ela era jovem. Eu disse a ela, administre a Fundação em meu nome, como se as decisões fossem minhas, até que você aprenda os caminhos, mas ninguém saberá disso. No momento, eles estão administrando a Casa Branca da mesma forma. Há cerca de 6 semanas, houve um relato de que um saco de cadáver estava sendo levado para a Casa Branca. E o Sr. Cash ouviu algumas autoridades dizerem que Biden já havia falecido. Isso foi no dia 4 de julho. Eles não puderam anunciar isso na ação, então agora se tornou uma norma que eles estão administrando tudo sem ele. Há algumas pessoas que administram isso, e há uma pessoa que se parece com Biden que eles usam como dublê. E essa é uma prática muito comum entre os líderes. Eles estão esperando até que tudo esteja no lugar certo. Os governos estrangeiros oficiais do mais alto nível aceitaram que Biden não está em operação há semanas. Mas temos que esperar para ver. Se Kamala Harris chegar ao poder, bem, não é isso, ela já está no poder. Então haverá uma grande mudança nas relações entre a China e os Estados Unidos. Como expliquei anteriormente, ele é muito pró-comunista. Esse é um dos problemas que eles têm para levá-la a público como a próxima presidente dos Estados Unidos se ela for extremamente pró-China. Você verá acontecer coisas que jamais poderia imaginar. Sabendo disso, coloquei o trabalho da Fundação Cash nessa direção para quando ela se tornar presidente. Quando ela chegar ao poder, a China e os Estados Unidos deixarão de ser inimigos e passarão a colaborar um com o outro. E nós estaremos lá para promover as mudanças necessárias para que isso aconteça. Isso faz parte do trabalho que estamos fazendo em Amsterdã hoje. Mesmo que Biden ainda esteja operando, ela entrará em operação na próxima eleição. Ele não vai durar nem um segundo. As notícias recebidas pelos oficiais do mais alto escalão nos dizem que ele não está fisicamente lá há algumas semanas. O maior problema é que você tem uma senhora negra cujo marido é um judeu de grande influência. E ela tem um senso extremo de comunismo devido à educação que ela recebeu de seus pais. Isso criou um caos para a Casa Branca, porque ela é muito franca e veremos muitas coisas se movendo em todos os tipos de direções agora. Estamos colocando a Fundação Cash no caminho da paz quando ela chegar ao poder. Muitas das coisas que estamos vendo agora e que são incentivadas pela Casa Branca vão se reduzir muito rapidamente. A situação da pequena ilha no Mar do Sul da China, chamada Taiwan, será resolvida rapidamente com a China. Os chineses estão prontos para isso e sabem o que têm em suas mãos. Taiwan será resolvida nos próximos 5 anos de uma maneira muito diferente. Ela voltará para a terra-mãe, a terra natal. Não será um confronto, mas sim um presente para a paz. A liderança chinesa se preparou para essa transição. O lado que quer vender armas para Taiwan não quer que Kamala se manifeste. Ela é extremamente tendenciosa em relação à China e valoriza a vida. Eles encontraram algum tipo de equilíbrio entre eles e veremos uma grande mudança nessa direção. Ela está no comando há semanas. Eu estava em uma reunião com oficiais de alto escalão quando a morte de Biden foi divulgada. Eles queriam ver o quanto nós sabíamos e o quanto vazaríamos, mas não dissemos nada. Há uma disputa de poder entre Tel Aviv, Vaticano e outras partes sobre como lidar com uma senhora negra que é profundamente comunista e chegou ao poder vendendo sua alma aos judeus. Foi pré-planejado que ela se casasse com um cara judeu e eles têm sua parte na administração dos Estados Unidos. Tudo isso ainda não foi revelado. Temos que esperar e ver o que acontece. O mundo que é apresentado às pessoas comuns é muito diferente do que realmente acontece nos bastidores. Os governos operam de acordo com o que sabem, não com o que está nas notícias. Eu vi isso na Coreia em 2008. Os sul-coreanos sabiam o período em que o líder norte-coreano, morreria e foi exatamente o que aconteceu. Eles sabiam da morte de seu inimigo com anos de antecedência devido ao seu estado de saúde. Portanto, eles também sabem sobre a condição de Biden. Os líderes mundiais entendem a situação e sempre têm um dublê que podem mostrar ao público quando é necessário. Talvez ele ainda esteja em suporte de vida ou talvez ainda possa andar, mas ele não está mais na cadeira de decisão há algum tempo. Portanto, teremos essa mulher, mais cedo ou mais tarde, como líder dos Estados Unidos. Ela é um leão deitado e estamos esperando para ver quando ela acordará e o que fará. Taiwan voltará para sua pátria-mãe e isso dará início a um novo processo de paz entre as nações e muitas coisas relacionadas à corrida armamentista mudarão. A reunião de embaixadores em Londres será um dos espetáculos mais históricos já vistos. Os embaixadores sentirão isso profundamente, eles não poderão duvidar de que a mudança chegou. A alma do homem será tocada e a fisicalidade falará. Começaremos a promover isso nas próximas 2 ou 3 semanas, inclusive na mídia. Estamos entregando tudo a profissionais e o evento estará esgotado. As organizações científicas virão para ver como isso afetará o seu setor. Depois seguiremos para Pequim. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop número 502.